tenha os seus olhos fechados. Este homem, e na verdade não ele, mas o maligno, e podemos pensar mais ainda, na verdade nem é o maligno, é a promessa de Deus, o plano de Deus, as profecias divinas. São prova clara de que Jesus está às portas. Ele nos adverte, vai ser como nos dias de Noé. Ninguém vai estar pensando. Todos vão estar dizendo, esse homem é louco, construindo essa arca. Vai durar quanto tempo? Já aí, Noé, já tem 50 anos, não veio chuva nenhuma. Já tem 100 anos, não veio chuva nenhuma. Será como nos dias de Noé. Muitos estarão pensando, não tem nada a ver, não é nada disso. E eis que de repente, como um relâmpago, sai do Oriente e vai ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo. Eu nunca tive tanto prazer em dizer Jesus Cristo. Eu nunca tive tanto prazer em declarar, eu creio no Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz no meu lugar. E eu creio, não estarei confuso nesses dias. Todos querem paz, mas por causa da confusão vão atrás da mentira e do engano. O mundo inteiro quer um governo maravilhoso de segurança, mas por causa da confusão vão atrás do engano e da mentira. Eu não tenho intenção nenhuma que nesta mensagem você fique impressionado, emocionalmente impactado. Eu não tenho intenção nenhuma que você fique abalado e tome uma atitude e... Não. Nossa alma não pode nada. Nossa mente não pode nada. Mas nós precisamos de uma única coisa diante desta palavra. Uma decisão pessoal irreversível de deixar Jesus ser Senhor absoluto de todos os assuntos da nossa vida. Da minha mente, do meu raciocínio, da minha alma, dos meus sentimentos, das minhas tarefas de hoje, das minhas tarefas de amanhã, do meu jeito de administrar meu dinheiro, do meu jeito de pensar no futuro, do meu jeito de coordenar todas as coisas, o Senhor será Senhor absoluto. Senhor, aquilo que há na minha vida e que é contrário ao teu reino, aquilo que eu estou conduzindo como algo relativo, pessoas que vivem no adultério e têm isso como algo relativo. São pessoas que vivem na prostituição com seus namorados, com suas namoradas, com seus noivos, suas noivas, ou com qualquer outro, e que têm isso como relativo. E que provam com esse tipo de vida. Que não reconhece Jesus como absoluto Senhor. São pessoas que nos seus negócios não se importam de se aliançar com desonestos, com ladrões, com pessoas cheias de falcatruas, não importam de tomar decisões, atitudes, propinas, ou seja o que for de desonestidade, para conseguir dinheiro, coroa de ouro. E muitas vezes estão dentro da igreja, mas estão diante de uma verdade, de que ainda não tem Jesus como seu absoluto Senhor. Mas todo aquele que consciente dos seus pecados, seus defeitos, suas limitações, suas fraquezas, se prostra e se rende em todo o tempo diante do Senhor e diz, Senhor, cubra-me com teu sangue, leva-me a uma vida na tua presença. Todo aquele que clama ao Senhor e vive assim, verdadeiramente, não precisará se dobrar diante de nenhum engano. Não caminhará confundido nesses dias. Caminhará de pé. firmado, estabelecido, não terá medo, não terá receio, praga alguma chegará à sua tenda, e a estrela alva brilha no seu coração, anunciando: Ele está vindo, Ele está vindo. Capítulo 5 diz sobre os dias de Noé. Os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra. E o Senhor disse: Não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, porque este é mortal e seus dias serão 120 anos. E naqueles dias os homens, viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Nunca vimos um tempo em que a prostituição, a promiscuidade, o homossexualismo, todo tipo de corrupção da natureza humana agride a santidade de Deus, agride a família criada por Deus. Estamos vivendo os dias de Noé. E eu queria que você colocasse sua vida diante do Senhor. E se há algo na tua vida que você pode clamar ao Senhor nesta noite, para que Ele venha a ser Senhor absoluto e te leve a experiências sobrenaturais no senhorio de Cristo, fique de pé e diga a Ele: Senhor, eu quero. Eu quero isso, Senhor. Se há algo que o Senhor quer que eu renuncie, eu quero, Senhor. Eu só não quero viver como nos dias de Noé. Incrédulo, vivendo de qualquer jeito. Eu creio que o Senhor está às portas, que o Senhor está voltando. Ore ao Senhor, irmão. Enquanto você ora ao Senhor, você vai receber o pão e o vinho. Se você ainda não foi batizado, você não participa da ceia. Mas se você já foi batizado, está em comunhão com Deus, com seus irmãos, mesmo que você seja membro de outra igreja, em plena comunhão com seus líderes, você participa da ceia. Se você é batizado, membro do corpo de Cristo, e não está em comunhão, não está vivendo diante do Senhor, está com problemas, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma e beba. E nós vamos comer e dizer: Senhor, eu me alimento de Ti, porque eu preciso do Senhor. Tu és o pão puro, e eu estou cheio de impurezas. E eu me alimento de Ti para me purificar. Senhor, Teu sangue me purifica de todo pecado. Eu reconheço que tenho vivido a minha vida religiosa, mas eu não tenho vivido intensamente o Teu reino, Senhor. Eu até creio que o Senhor vai voltar, mas, Senhor, eu estou tão cheio de coisas. Há pessoas que não se importam se estudaram ou não a palavra. Há pessoas que não valorizam a palavra, o estudo da palavra. São pessoas que vão permanentemente estar confundidas, porque só a palavra dentro de mim me assegura quem é Jesus. Só a palavra dentro de mim me garante que eu certamente não estarei confundido nesses dias. Se você já recebeu, continue orando, irmão. Ensina-me.